Saudações retornantes, queridos ouvintes. Voltamos com o Nerd Maratonista. E a culpa é minha. E eu jogo ela em quem quiser. Então eu vou jogar na Ana Lúcia. Ai, como duro. Como é duro ter costas largas. Mas tudo bem, pode mandar. Então estamos eu e aqui minha querida Ana Lúcia Letier, Dona Joaninha Trecker, Pincamina Pai, mulher de mil apelidos, a primeira de seu nome, a não queimada, não esfarrapada e outras coisas do gênero, para voltar a fazer esta bodega dessa atração que já tem o quê? Cisca, tem nome paulada, tá que nem Hunter Cast essa merda. Que não aparece, que sim, é o Nerd Maratonista, yeah! E quando tô eu e Dona Ana no Nerd Maratonista, vocês já sabem que a gente só pode estar querendo falar de... Dr. Who. A Gretzko! Ah, é também, pior que é verdade, né? Podia ser Dr. Who também, a gente devia tomar vergonha na cara e fazer Dr. Who também, né? É. Também, né? Já estamos quase na próxima regeneração de Doctor e estamos atrasados nisso. Já tá na 15ª temporada, a gente não fez nem a quinta direito, mas tá bom. Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Não, é a Gretzko! Nossa pandinha linda, maravilhosa, criada pela Sanrio, todo mundo conhece, que criou a porra da Hello Kitty. A Aggressive Gretzko, ou a Gretzko, foi lançada originalmente com uma série de curtas animados exibidos pela emissora japonesa TBS, e que você pode ver esses curtas todos, se você quiser, no joguinho da Gretzko para Android, que tem lá a Gretzko Contra-Ataque. Pega esse joguinho, Dona Ana tá aqui que não me deixa aqui mentir sozinho, que é um joguinho gostosinho de jogar, daquele tipo de Match 3, né, Ben? Sim, sim. Você vai fazendo as pecinhas se encaixarem, combinadas, aí elas se explodem, ou explode alguma coisa em volta. É, aquela coisinha assim como o Bejeweled, né? Sim, Bejeweled, Pokémon Shuffle, Candy Crush, essas putaria da vida, né? Aí o prêmio que você ganha por passar de fase é ver os episódios dos curtas da Gretzko. Então são os curtas originais, tá lá se quiser ver. Mas aí o que que acontece? Em 2016 até 2018 tinha essa porra desses curtas. Aí em abril de 2018, Madame Dona Netflix paga nós, que tá caindo, né? Tá indo de mal a pior, né? Tá, vamos datar logo essa merda dessa gravação, né? Lançou uma temporada de 10 episódios de 15 minutos dessa série com o seu Netflix Originals. Isso foi a primeira temporada, lá em 2018. Aí, em 27 de agosto de 2020, é pra tu ver como é que a gente já tá um montão de tempo sem gravar esta merda, saiu a terceira temporada, também com 10 episódios de 15 a 20 minutinhos cada um, que se você contar a abertura e o fechamento. Já estamos tão atrasados nessa bodega que já saiu até a quarta temporada, só para vocês verem. Sim, vai ter a quarta temporada também no Nerd Maratonista. Mas vamos lá começar essa maratona? Bora! Então vamos começar a maratona pelo episódio 1, As Coisas Boas da Vida. Começa essa bodega, né, com a Gretzko. Parece estar numa casa muito chique, uma casa beira-mar, que a gente nunca viu essa casa na vida. E de repente ela começa a fazer uma discussão ADR básica com um unicórnio lindo. Eu nem sabia que tinha unicórnio no mundo do My Little Pony. Ai, que burro! Dá zero pra ele! A gente começa realmente a se confundir, né? Porque... O pônei, imediatamente eu pensei, a ponificaram a Gretzko, agora ela vai virar, né? Ela vai ter amizade, sabe, mais de quem, né? Amizade mas é mais... Mas bota lá pra mim, Dona Ana, que diabo desse unicórnio é esse? Que história é essa? O que é que tá vendo na vida de Gretzko pra ter esse unicórnio na vida dela? A primeira impressão que eu tive é que ela tinha encontrado o Tadano 2.0, né? Que agora tá... Porra! Que teria arrumado algum outro... romance lindo, divino e maravilhoso, até a hora que ele começa a falar que ela precisa comprar roupas pra ele, que ele vai ficar lindo com roupas novas. Ela sabe que na coleção, na última atualização, tem um monte de roupas e um monte de coisinhas. Eu falei, mas que te acha isso? Pois é, É que tá, gente, ela não está namorando um cara de verdade. Ela, na verdade, está imersa dentro de um jogo virtual. E aquele é o namoradinho virtual dela. E que decepção. Aliás, fala sério, ele pediu de verdade um chifre maior. É, ele quer ser chifrudo. Eu pensei que a maldade era outra. Né, não. E o pior de tudo, eu não sei se Dona Ana conhece Gravity Falls. De nome. De nome, né? Aí tem um episódio no Gravity Falls que um dos personagens lá fica se engraçando com uma namorada virtual de um jogo japonês. Porque essa porra desses jogos de namorada virtual existem no Japão de verdade. É, não, tá? Existem por aqui também. Existe um jogo chamado It's Love. Aí você tem as variações. Você pode procurar o Sebastian, você pode procurar o Drogo. É, acho que eu tô entregando muito. Nossa senhora, tá bom. Vou parar por aqui. Eu espero que com o Sebastian você queira dizer o caranguejo da pequena sereia. É, não, ele conserta. Eu sei que ele não. Ele não é um caranguejo. Eu sei que não. Ele não é um caranguejo. Eu sei que não. Mas vamos lá. A Retsuko tá gastando uma fortuna nessa porcaria desse joguinho de namorado virtual, que é só pra isso que essa porra desse tipo de jogo serve, né? Ela acaba dormindo com os óculos de realidade virtual, que sim, é joguinho de realidade virtual. Ela tá com aqueles óculos, sabe que é? Aqueles óculos que parece que o cara tá mergulhando em mar profundo? Então, é aquela porra mesmo, né? Aí tá lá, ela dorme com aquela porra na cara e acorda atrasada pro trabalho com a marca de óculos na cara. Pois é, a coisa assim é muito absurda, né? Porque ela não está apenas jogando, ela está imersa no jogo, que é o jogo de realidade virtual. E engraçado que ela consegue reconhecer que é tudo de mentirinha, mas... Tem uma conversa que ela vai ter mais adiante que deixa bem claro que, pelo menos assim, ela sabe com o que ela está se metendo, né? É. Não tem decepção nenhuma, só prejuízo. Conversa essa que ela está tendo, obviamente, com a Fênico. Sim. Né? Que não podia ser com outra, né? Obviamente, sim, né? Aí ela chega atrasada. Ela chega a tempo no trabalho, a Kabay e a Fênico notam as marcas de óculos na cara dela. Ela sai pro banheiro pra passar a maquiagem, ela sai parecendo um personagem de teatro kabuki. Mas foi a minha mesma ideia, foi assim, ela tá muito kabuki. Né? Aí o Okami, você lembra do Okami? O raposinha sem boca, que fala assim, fala assim, abre a boca? É aquele mesmo. Ele convida a Retsuko pra um regabof depois do trabalho, mas não tô sem dinheiro, não posso, tal coisa. E ela tá sem dinheiro por quê? Porque tá gastando a porra do dinheiro no filho da puta do namorado de aluguel, né? Namorado virtual, né? Fazer o quê? Aí o Raider escuta essa conversa, fica preocupado, né? Com os gastos da Retsuko. E aí vem a nossa querida Fênico com seu cosplay de Sherlock Holmes, né? Ela abre lá o Sherlock Holmes e ela adivinha que ela gastou tudo, os tubos, pra gastar dinheiro com o tal namorado só pra substituir o Tadano. É a nossa Fênico do coração, né, dona? Pois, não, e ela foi assim, né, cirúrgica, falou tudo, ela só não descobriu o nome do namorado, que é Seiya. Né? É o Cavaleiro do Zodíaco, né? É o viadinho! A piada aí tá embutida, né? Um cavaleiro, mas na verdade ele é um cavalo, um pônei. Né? Quase a mesma coisa. Mas o que eu sei é que ele tem que morrer, porque morra sem seu viadinho! Agora, gente, quando se fala que a Retsuko tá gastando tudo, ela tá gastando tudo mesmo, ao ponto de que ela não está comprando comida. Ela tá se alimentando assim de menos que resto. Como é que é? Casca de pão, velho, né? Casca de pão de resto de padaria. É isso aí. Tá nesse nível. É que acontece que lá no Japão, principalmente nas combine, né? Nas lojas de conveniência, eles vendem aqueles sanduíches, né? Sanduíche pronto. Aí o sanduíche pronto não tem casca. Por quê? Porque eles cortam as cascas. Eles jogam as cascas fora. Só que quem passar numa loja dessa pedir casca, o pessoal dá, toma, quer casca? Toma casca, vai lá, leva na fé. Molha no molho barbecue e come casca de pão com molho barbecue. A Retsuko tá tão mal que acho que ela não tem nem pro molho, viu? Tá só indo na base da casca seca. É, porra, da casca seca é sacanagem. Não, mas é sério, você vê ela comer. Eu não vejo ela pegar um suquinho. Né? E aí que acontece a tal conversa que você falou, né, dona Ana, que a Rex desabafa lá que Ela tá sentindo fracassada, que só com esse jogo ela tá conseguindo achar alguma motivação para dormir, acordando no dia seguinte para trabalhar, né? Mas o que que acontece quando ela joga de novo, dona Ana? Quanto que a Retsu gasta numa jogada? Ela conseguiu gastar 200 mil ienes, que segundo a cotação aqui do Nerdmaster, dá. É isso mesmo, chefe? 10 mil reais? 10 mil reais, minha filha. Cara. Um iene tá 20, um iene tá 20, então. Eu jogo Genshin Impact. Eu me controlo muito bonitinha. Eu compro só o passe mensal, que dá R$ 27. E olha, fico nisso. Eu jogo Pokémon Shuffle, eu não gasto um centavo. Eu sou muquirana mesmo. Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu que tô sendo perdulária. Mas. Aí vai uma dica, tá? Dica para Tá. quem quiser, tá bom? Para você ter dinheiro para gastar em jogo sem gastar dinheiro de verdade. Google Rewards. Eu vou falar disso, dona Ana. Conheço aqui, infelizmente, a empresa que fabrica lá o Genshin não tá afiliada. Ao Google, não? Ah, que sacanagem. Porra. É o único jeito de eu gastar dinheiro em jogo sem gastar dinheiro. Ah, a Mio é chinesa, ela não colabora muito com a gente. Tá. Mas aí a Retsuko almoça casca de pão, né? Né? E a Retsu sugere, aliás, a Fênico sugere para Retsuko que ela peça dinheiro emprestado pro Anai, porque acredite se quiser, ele tá escrevendo um livro de culinária e ficando rico. Pois é, né? Mas ele já tinha demonstrado em outra temporada que habilidades culinárias não lhe faltam, né? Então, Né, que faz sentido. girais as marmitas que ele vende no trabalho e o famoso yakisoba do Anai, que era uma delícia, né? Ela Ah. acaba não topando a ideia de pedir dinheiro para o Anai, né? Mas acaba tendo depois a ideia de quem sabe a Goya ou a Shimi, que são pelo menos mais próximas, tem mais amizade, né? Né, Ah. amizade é uma merda, intimidade é uma merda, né? A pessoa pede dinheiro para sua amiga só porque ela é íntima. Aí acaba a amizade. Né? A Retsuko tá conversando com a Gori e o Ashimi num café, aquele café que elas sempre vão lá para bater papo, né? Aí a Gori fala que ela tá desenvolvendo um app de namoro. Não, e Oi! como uma boa desenvolvedora, diz não, porque ele vai fazer coisas lindas, vai fazer coisas maravilhosas. Só que ela não tem a menor ideia de como isso vai acontecer. Aí a Gori pergunta se a Retsuko quer investir. Né? Porque Coitada. sabe como é que é intimidade? É o que eu falei, intimidade é uma merda, né? Fazer o quê? Aí a Edson falou: não, desculpa, não dá, que eu tô sem um puto, tô comendo casca de pão, então foda-se, porque não tem, né? Aí no dia seguinte, a Edson tá almoçando algo que é pior que casca de pão, e não ficou bem explicado no anime que caralho é isso que ela tá comendo que é pior que casca de pão. E sinceramente, eu não quero saber. É, eu também prefiro não entrar em muito detalhe. Né? Aí o Raida e a Fênico tão desesperado com essa porra e começa a conversar sobre essa história de namorado virtual da Retsuko lá na Copa, né? A Fênico é uma linguaruda, né? Mas ali precisava, né, dona? Ali era questão de saúde pública quase, né, porra? É, ou no mínimo de saúde mental da Retsuko, fora a saúde financeira, né? Que Então já não... eu vou dar um desconto. Né, que saúde mental da Retsuko já não é normal muito, né? Então, vamos lá, né? Aí a Fênico joga real pro Raida que ele devia tomar vergonha na cara e se partir pra cima, porra. Aconteceu lá o Feliz Natal Metaleiro, caralho, a quatro. Tá dando, já deu o que tinha que dar. Né? Eu preciso lembrar de botar um tuduche aqui. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Aí o que que acontece? O Raida vê o Anai fazendo o livro e percebe que ele tá mais feliz. Ele tá assim mais legal, porque ele descobre que o Anai agora tem namorada. Não, ele ouve que tem uma namorada, mas ele não acredita. Na cabeça dele, o que o Anai tem é uma namorada virtual. Porque ele não consegue acreditar que o Anai tenha conseguido arrumar uma namorada de verdade. Ele está fazendo aquela coisa assim, projeção, né? Ele está se vendo no Anai. Eu não consigo namorada, ele também não vai conseguir. Né? Ele até tá achando que a namorada do Anai também é uma namorada virtual. Depois a gente vai descobrir que não é, mas isso é depois, né? Vamos lá. Aí a Retsuko recebe um telefonema da mamãe. Sabe a dona mãe da Retsuko? É aquela que não tem nome? Então, é aquela mesmo. E ela convida a Retsuko para ir num spa, uma pousada, para ir tirar a barriga da miséria. E é o que ela faz, ela tira a barriga da miséria, que ela come e come O bem. convite, convite chegou na hora certa, né? Não, e ela falou assim: ai, arroz branco é tão bom, que delícia! E a mãe da Red falou: peraí, que fome toda é essa? Não, e eu levo em consideração que é arroz branco japonês e não tem refogado. Imagina a fome, se bem que lá é um prato típico, é um prato apreciado, mas Não, mas para ela dizer que arroz japonês, que é sem sem nada. gosto, ser a coisa mais gostosa do mundo, puta que o pariu, né, dona Ana? A mãe da Rex, como uma boa mãe, percebeu que, ó, tá acontecendo alguma coisa, meu sexto sentido diz, minha filha está precisando comida, Né? né? Então esse convite veio na hora certinho. A Rex aluga um carro para poder levar a mãe até a pousada, tira a barriga da miséria, e a mãe dela acaba lhe deixando uma quantia em dinheiro, né, equivalente aí uns 1.000 reais, com um bilhetinho fofo, com caretinha de panda e tudo, né? Dizendo: se aguenta aí, filha. Gambare! Gambare, as coisas vão melhorar. Aguenta firme! Coitadinha, não faz nem noção. Aí é que eu acho uma coisa engraçada, que a Retsuko enfiou o pé na jaca, né? Na comida da pousada, né? Então ela não saiu de lá com fome. Ela Sim. comeu bem. Sim. Porra, mas agora que tá sobrando dinheiro, deu vontade pra ela de comer um bife. É a ganância, né? Né? Eu diria até que a gula. É a gula, não é a ganância, é a gula. Mais apropriado, é um pecado mais apropriado. Né? Aí, beleza, ela para num restaurante para comer o tal do bife. Ela tá lá se embananando com as marchas, porque ela não tá acostumada com carro automático, tal e coisa. Eu entendo, ela é o meu terror também. Né? E ela vai com tudo numa van e mete o carro dela numa van enquanto tava estacionando. Aí, beleza, salta o dono da van, que não é nenhum dos caras do Choque de Cultura. É um tigre, né? Uma onça, um Eu também onção, achei que era né? uma onça. Não era um onção, não, um bicho onça, chita, né? Um bichão grandão, né? Aí ele vai lá dar aquela batidinha no vidro da Retsuko. A Retsuko já tá suando em bicas de nervosa, né? Aí ela olha, ele olha para ela olha para ele olha para ela e desce do carro. Acabou o episódio. E só resta agora ficar suando em bicas. E assim termina o episódio 1. Yeah.